Thank you. Há mais um a ver? Triângulo, acho que podemos rodar do início ao fim uma vez. Não tem, Marco. Triângulo? Triângulo, avisa aí, avisa. Triângulo! Vamos buscar a triângulo. Não sei se foi a segunda, se foi a terceira. Foi a segunda vez.